gueto. Minha gangue é do gueto e elas são más. E elas são más. Minha gangue é do gueto e elas são más. Representam o que vários dizem jamais. Proibido nosso doce sem censura, como se tivesse uma segunda chance. Isso não é um sonho, mesmo se fosse, você nunca vai resistir. Sua vontade é tá aqui e a nossa é fazer tu engolir toda a estratégia, porque na você é que fica o que pode admitir. Não dá pra resistir. Mantemos as tanderas e os dogs no nosso jogo. Sabemos quem cola e não adianta passar o rodo. Se no seu bolso tem dinheiro, não vem pagar de louco. O Digão multiplica o seu, que hoje tá tendo em dobro. Porque conhece o nosso estilo, ganhar dinheiro e se gastar, deixar-se rico, gastaríamos o tempo inteiro. Fica ligeiro, meu game não é passageiro e o doce tá fazendo efeito. Minha gangue vem do gueto pro mundo, só respeito. Essência vem de dentro, não tem a ver com peito. Mesmo sendo